rostos na multidão, e uma luz escapou e esbarrou em você. Magia do amor, pôs meus olhos nos seus e o segredo ficou só nosso. Mal posso esperar o tempo passar. Ser seu herói, indefeso bandido, mas deixa eu entrar.